O Águia de Fogo Super Pop. Em nome de Ricardo Isidores, tudo em materiais de combate contra incêndio se encontra em um só lugar, na empresa Ricardo Isidores. Cobra d'Água, a marca que veste os DJs Edson Juninho, Wesley Nandinho, Aranha Soluções em Alto Palantes. Se encontra em um só lugar. É no Aranha. Chega o grande momento, família Pop. Nessa grande peça, estamos no Paraclube. Bem-vindos a mais um show do DJ Elisson. Aqui no Pop. Aqui no Águia de Fogo, Super Pop Live. Prepara, jamaicano, que vai começar, meu irmão! E a galera que tá de branco aí, bora botar a mãozinha pra cima! 3, 2, 1, agora! Mais bonito de branco, hein, jamaicano? É, meu irmão. Vai, garoto! Desce com a bunda batendo no chão. Desce com a bunda batendo no chão. Preso mais um, que é bom! Estelão, isso da ponta. Obrigado, minha família. Obrigado, minha produção. Bora pra cima, no escurinho. Pra quem gosta do escurinho, bora fazer assim, ó. Põe a mãozinha pra cima e grita.

Parabéns à minha grande amiga Estrelinha. Tá no berço hoje. A Estrelinha no pop. Mas tu és. A Estrelinha. O Super Pop é meu vício. Família Bazuca, família Pá também, tá de aniversário. Cadê os integrantes da família Bazuca e do Pá? Tá para. Cadê? Cadê? Empresário Edinho também tá aí presente com a gente. Parabéns ao meu parceiro Bruninho da equipe Fantasminha também tá no berço hoje. Alô, Bruninho! E olha, os manos luxos, o White também. Te liga! E pra não piorar este erro, a ideia. Me deixem. Não, nós vamos ficar por aqui. Oh, a nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, a nossa história chegou ao fim. Hoje é aniversário da nossa grande amiga Jeane. Tá aqui presente com a gente. Bruna Barbosa também, é isso mesmo? Olha a Jeane, tá ali, ó. Tá bonita a farra no camarote. Obrigado toda a galera da Baladinha dos Jurunas. A nossa TJ também tá por aí com a gente. Coisa boa! Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. E a panelinha vai ser lupada hoje. Por isso que isso não pode ir. No loop, no loop. Vamos acabar. Alô, minha panelinha. Olha só pra lá, não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo, não. Não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar, não. Segura mais uma. Seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo. E essa guerra fria boba por mim vai ter fim. Ficou tomado pela família pop. Não tem jeito. Aí, Ceará! Sabia que você vinha de branco mesmo. Pode crer, meu brother, Playboy, o artilheiro Daniel Almeida e o Banana do Cinépolis aqui com a gente. E o meu parceiro Bola. Cadê o Marcelo, hein? Somos imperfeitos. Fique emburrado. Eu do outro lado, morrendo de saudade. Bora pegar pesado agora, DJ Ares. Bora fazer assim, ó, oh, vai! Parceiro Ronaldão, não, esse não me abandonou. Ronaldão da TF, o Benito do Comércio. O Marcão também da TF. Tá todo mundo aqui. Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Bora dançar! Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar Batistão também tá aí com a gente, ó, lá na primeira dama. Bora, Batistão! Do Batistão! E aí, meu maninho Vitor, como é que é? Só depende de você. O Igor Alverandi, o Anderson Bito, o Alan, o Biel, o Robigol, toda a panelinha futebol show aqui. Sem chororô. Pop Live. Aniversário do Joab também. Parabéns pra você, o Necon da Pariguis também tá aí com a gente. Pode crer, maninho. E ela? Ela veio assim. E aí, Cristiano? De repente, equipe Furacão. Passando por boa, Nádia. Meu irmão, só as celebridades. Fala, Ronaldinho. Fala, bebê. Kid Cavanhaque, que é a primeira dama, sua loríssima. Pode crer. Live. Te falar, você não vai esquecer. Vem me amar até o amanhecer. Isso. Isso é amor. Eu não posso negar. O Eagle Playboy, Bruninho e a Bruna Souza aqui no Pop. Onde você for, eu vou com você. Me tira de casa, eu quero te amar. Só vejo você. Quantas horas e minutos só pra te ter amor. Linda em meus braços. Aí, Bruninho, o Everton, o Luizinho. Os polêmicos, Alan Duquinho, você também. Me vejo, imagino você. Onde você está? Sem tirar de dentro, vai. A pedreira é a sua primeira dama, Rafa. Aqui no Pop, meu irmão. Pop, vai. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque nossa, eu. Da... Ramon, também tá aqui presente. O Dedezinho e o nosso amigo Nildo, DJ Jackson. Lá do Popson, o Águia da Amazônia. Também está aqui presente. Ele, o Josimar. E o nosso amigo Clay Eventos. Aqui no Pop Wise. Muito obrigado, galera do Popson. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Fala, Diego. Alô, rei, alô, virgem. Abraço pra vocês, o meu parceiro piloto também. Toda a nossa elite no Pop. Aqui presente com a gente. E o Pop vai acelerando. Now I'm estão e o Derek, Thiago aqui presente com a gente. Um abraço pra você. Fala, Marcelo, como é que é, maninho? Eu vou negar sofrer demais quando você me deu fora. E aí, equipe, mano? Os manos luxo, meu irmão. É o Boca de Peixe. Ao lado da primeira dama? Vamos junto. Nosso amigo Berg, também daqui presente, velha guarda, bicho. Cadê o Éder? Tá por aí, tá? Galera do sushi, né, meu irmão? Ali no camarote, Júnior Digital, também tá por ali, Pezão, primeira dama Débora. O nosso amigo Primo Rico também tá por ali. É a galera no pop no camarote. Grande empresário Derek lá do Lobo. Príncipe Marlos. A mão. E o quiabo rebentando, bicho. Meu amigo Capota, da Prefeitura Municipal de Salinas, Salinópolis. Cara que sempre dá um apoio total para os nossos grandes eventos por lá, viu, meu irmão? Aí, Capota! Senhor. Elipé, baile de favela na Marconé, baile de favela na São Rafael, é baile de favela. Michael Campos e o Weimer aqui com a gente, grande abraço, garoto. Elisa Maria, é baile de favela, invasão, é baile de favela nas casinhas, hoje tem baile de favela. Rubens Patrick, para da família Pá, também da Juntinho. Veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com o Emerson, tem que mostrar o talento, vai. O Embrão é baile de favela. A bailão é baile de favela. Wellington, o Dalverenge, também daqui presente, Dudu Bene e a sua primeira dama, Rodrigo Menezes, se não poderia faltar. Josimar, motora Robson, o Duduzinho. Olha como tá bonito o camarote dos meninos ali, ó. É que o Jerry vai mandar, hein? Desse jeitinho. É assim, ó. É assim, ó. Galera de Garapé Mirim também tá aqui com a gente. Doutor Felipe Golto também, segue na joia, joinha, o Ney Digital. Velho exame, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E velho exame, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vai some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Que vai some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pés. Segura, papito, é muito amor. Pra mim ficar contente. Mano, tá tipo bomba e as mina, bombo granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Beleza, tá querendo pintar. Só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra Robigol! Da Escolinha Vermelhão! Vai lá em Robigol! Nesta quarta-feira tem o pop na Escolinha Vermelhão! No dia das crianças, né, Robigol? Playboy, Lelecos, Americanos, todos ali no camarote! Shake a Camilinha! Uma sentada da. Ela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora de. Edson! Olha quem tá aí no nosso camarote, meu parceiro Manga Larga! Fala, Manga Larga! Você deu uma foda sensacional. Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, eu E agora a gente só vai falar aí das peças temáticas. As peças totalmente diferentes do Pop Live. Anota logo na sua agenda. Dia 14 de novembro. Dia 14 de novembro. Luau Havaiano. Super Pop. Nosso tour. Lá no Gol de Mar. Nervosa, mais uma do nosso amigo Biro, mais uma do Web do Pompi. Nervosa, e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Tá de volta. É isso mesmo, dia 14 de novembro, véspera do feriado. Luau Havaiano. Mais uma festa temática. Super Pop Live, nosso tom. Lá no Gol de Mar, moleque. Agora o Super Pop vai pousar no Gol de Mar. Bota pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida, vamos beber, eu tô cheio de dinheiro, vamos beber, yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida, vamos beber, eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Fala, beat na esquina! Yeah, yeah, yeah, yeah. Parceiro Bocão, taxista Gonaldo, Dudu, Rei do Açaí, Raíssa, Mônica Fernanda. Lucas Bobagem tá no berço hoje. Parabéns, Lucas. Everybody's party, have a real good time. DJ Ellison, DJ Ellison. Alô, DJ Ellison, DJ Ellison. Vamos lá. Parceiro Wellington Pop, DJ Wanderson Mega, DJ Wanderson. E a família eternamente. Tá todo mundo aqui com a gente. Aquele abraço do DJ Ellison. Bora agitar! Guaraci tá aqui com a gente! E o pai de santo, Muralha, tá aqui presente com a gente. Junto do meu parceiro, Redri Malucão. Também aqui com a gente, grande abraço ao meu parceiro Augusto Filho. Agora que eu tô vendo o homem ali, ó. Vou te contar, hein? Galera da Baladinha, aquele abraço com carinho, viu? Filipinho do Leilão, Daniel, Bruno. Bruno e Trio, é o Daniel do Bruno e Trio. Príncipe Alex e o Naldo Bazuca. O Dr. Rondinelli também tá aí presente com a gente. O Muff não veio, não? Tá aí, pode crer. Quero ver essa resenha. Assim, ó. Bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco. Meu parceiro Aldo, aqui presente com a gente, grande amigo empresário Aldo. Curti. Lá no Sol na Mar, ao lado da sua esposa, Cíntia. Aquele abraço, doutor Felipe Couto. A Zayana também. Cadê a nossa Lori? O Gujuba, toda a galera recebendo bola de prata lá do Miri. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão. Pede dos bombias e o queixinho. Se aí não quero discussão, fala aqui com a minha mão. Deixa o primeiro terminar aqui. Já chegar. O Iago Machado, o Rodrigo. Rodrigo Machado e a sua primeira dama. Damires. Os nomes meio estrangeiros aqui, viu? A Erika Vilhena também tá com a gente. Eu bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Olha o Valbinho, de vez em quando trai com a gente. Aquele abraço pra você, viu, Valbinho? O amigo Ronaldão, o Sorriso, o Cássio, o Mixi, o Diego, o Jabo, o Wellingtonzinho, o Williamzinho, o Marcão Júnior. Júnior Gastro e o Gugu, a Sabor da Fruta. Alô, Valbinho. Camarote de Namba. Six. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Se quiser brigar, pode se estressar. Não vou discutir. Vou botar, vou botar. Eu parei. Gustavinho, manda uma daí, o gerente, o Maratá Alimentos de Benevides, irmão do meu mestre Frajó. Sindicato dos Cachorros, como é que é? Elite CD mostrando força na crise. Vai! Alô, Nayane Rodrigues, manda aí, sua mulher tem que caber com o dedo por fora. Vai! Não bota mais nada, bota isso aqui, ó. Vai! Maluco! Malucos Lanches. Aqui presente, hein? A sua primeira dama, dona Carlinha. Alô, malucos! O aniversário continua ainda, né, meu irmão? Eita, o melhor lanche do Brasil e do mundo. Família Pop é o Pop. Nosso amigo Biel. Juntamente com a panelinha. Tudo misturado, né, bicho? Ítalo da Alverez, galera de São Miguel do Guamá, Giovanni dos Pop Head, e essa primeira dama, Vânia. Se eu mandar a tremidinha, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco. Aniversariante, Vitor. Cadê o aniversariante? Bora, Bruninho! Manda gente! O Wallace também tá aí com a gente, o Dedê, tá todo mundo, né, Maria? Pode crer, sabe por quê? Pacabum, cadê tu, rapaz? Aparece aqui comigo. Igreja, mas sempre quando chamo uma mina, escuta que o namorado não deixa. Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina bala. E aí, Paulinho do Sapatinho? E não é culpa dela se o dedo dela não curte a lixa. Mas é fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer cena. Mas dessa vez não vai estar sozinha, porque toda loira tem sua morena. E fazer ela de namoradas, isso todo mundo quer. Manda passar outro dia, que a frase do dia. E amiguinha? Amiga, que? Parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, Diego da Pedreira, também tem presente. Um abraço, Diego. Ramonzinho da Gol, Fricadão, Juninho Castro, Diva. Vocês moram no coração da gente, viu? Meu aniversário do Galo Promonte, bicho. Viagem. Oi! Bora, Paturi! Mas sempre quando chamo uma mina, escuta que o namorado não deixa. Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas se bem que não é culpa dela, se o dedo dela não curte a linha. E agora, DJ Alice, como é que fica o bagulho? Vai começar a putaria! Senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai, senta, senta, senta, ai que delícia, vai, senta, senta, senta, oi, senta, senta, senta, senta, a pretinha tá que tá, ela tá que tá, ela tá que tá, doidinha pra, doidinha pra, oi, doidinha pra, moreninha, vai, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Bem lembrado, bem lembrado. E a grande amiga Eduarda Bonanza, belas modas aqui com a gente. Toda rosadinha. E o Mirizinho. Vai. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá que tá, né, meu irmão? Pode crer, Mirizinho e Eduarda. Mas eu aquele abraço, hein? Sua doida é a reta. Se tudo der certo. Se tudo der certo. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Ó, tá ligado que eu sou muito louco. Todo mundo sabe que eu não sou careta. Só sangue bom, curte um evento desse sem arrumar treta. Homem de verdade gosta mesmo é de... É o quê? Eita! Pô, DJ Alisson! Então vai, eu vou beijar a sua boca, vou morder o seu queixinho. Eu vou lamber a sua orelha, vou morder seu pescocinho. Aí! Eu vou descer mais um pouquinho, vou morder o seu peitinho. Calma, velho, ele pega pesado, pesado, pesado, pesado, pesado. E agora? Vai! Cadê o gritinho só das virgens? Cadê o gritinho das virgens? São várias virgens mentirosas que se deixa de bobeira. Só quero escutar o gritinho das solteiras. Cadê o gritinho das solteiras? Aí! Joga a mão pro alto, joga, joga. Joga a mão pro alto, joga. Bora, peridão! Pro alto, joga, joga. Cadê vocês? Joga a mão pro alto, joga, joga. Joga a mão pro alto, joga, joga. Joga a mão pro alto, joga, joga. Cadê vocês? Mãos para o alto, novinha. Mãos para o alto, novinha. Todo mundo com a mãozinha lá em cima, hein? Ei, ei, ei. Mãos para o alto, novinha. Mãos para o alto, novinha. Tá solto para a novinha. Tá solto para a novinha. Fica de quatro e começa a olhar. Fica de quatro e começa a olhar. Fica de quatro e começa a olhar. E que tal essa aqui, ó? Do só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Meu maninho Marquinho da Vila aqui presente com a gente, fala Marquinho! De carrão, de motora, o bagulho te impressiona. Ela brinda, ela olha, ela pica, ela chora, só pra andar de navona. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Traz bebida pras gatona, deixa elas maluconas. Camarote, área. E aí, Coco? Tinha monstra. Cuidado com o bezerro, ele gosta de um camarão. É verdade. Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero. Cada vez eu quero. Quem tá tomando uísque? Uísque ou água de coco, pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. 1, 2, 3, vai! 2, 3, 4. Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto. Só quem é da paz, quem tá de branco, bota a mãozinha pra cima! Me pra valer, chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer. Dudu, da Gol, também tá aqui me presente. Outra vez com o Paturi, aquele abraço, Dudu, pra você, da Gol. Alô, top! Faladinho! De novo, mãozinha pra cima, vai! Pode calar, água de coco, pra mim tanto. O Ítalo de São Miguel tá aqui presente com a gente, São Miguel do Guamá, dia 21, no quilômetro 14, em Ituia. Tem o Pop Live! Quem é do Paysandu, bota a mãozinha pra cima aí! Quem é do Clube do Remo, bota a mãozinha pra cima aí! E agora, faz assim! Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. Mas é. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a... Meu maninho louro do cachaçu aqui, ó! Ela lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Me arraiou, rastou na areia. Minha sereia, São João, é o amor. Me arraiou, rastou na areia. Bora, DJ Alisson! No bombom aí presente com a gente, o Eduardo da Serra, o Sanderson, o Edsel e o Júnior dos Comunistas. É o Júnior, não? Lucão! Bora, Augusto Filho, bota pra cima que hoje eu quero te ver daquele jeito! Olha, fina, toda lindinha! Johnny Lebrego aqui no Pop também. Só as celebridades, meu irmão, viu? Eu não vim pra me curvar. Grande amigo Dedezinho, também tem que presente. O PC, o Alãozinho do Passi. Bora, Alãozinho. O Quitão Natal, meu irmão. Na Babilônia. Alô, meu parceiro Cola. Babilônia. Neto do Filoiola. Na Babilônia. Na Babilônia. Ele, o Renato. A todo mundo aqui presente com a gente. Aquele abraço à nossa direção de marketing aqui da empresa Pop. Obrigado, Deus de coração. Bora que o show não pode parar. Diferenciado! Matchwoods Reggae Power! É o Marinho Manga Larga, tá aí com a gente, a Madrinha Franz também tá aí, não tá? Live. Égua Top, tu tá bonito hoje, meu irmão! E aí, Doutor Grejo! Também! O Igor Playboy, Bruninho e a Bruna Souza e o Batistão, só no Batistão. Quando a noite cair o som, te lembrar algum sonho bom e fazer tudo transcender. Tristeza vai sumir e ninguém vai sofrer. Sintonize sua vibração, não há tempo pra viver em vão. Esses olhares que eu vou te contar. Existe um mundo que só quer super se sorrir, não chora. A nossa vida é feita mesmo para se aprender. E agora é hora de tentar ser. Olha a Mabel como tá ali no camarote, Ellison. Aí eu vou te contar, viu? Bora, Jackson! O papai do ano, bicho! Tá sempre livre pra cantar. A Madriana Mixer. E Natroots Reggae Power chegou. Transformando toda noite em amor. Daniel Almeida Banana do Cinépolis Aline Babasco também tá aqui com a gente. Correndo atrás, a luz do seu sorriso pela noite é demais. Brasil, Jamaica, harmonia de paz. Sintonize sua vibração. Não... Olha o Virgem daqui presente com a gente. Só tá voltando o clone dele, que é o meu maninho rei. Tá se recuperando e eu tenho certeza que o Papai do Céu logo logo vai dar a saúde dele. E ele vai estar aqui do nosso ladinho, torcendo sempre pelo sucesso da família Pop. Valeu, maninho, tamo junto. Eu tô percebendo que tem muita gente da época desse tempo aqui, ó. Chucado Pop White! A evolução do som. Vai, Moranguinho, pra cima agora, vai! Amigo Flávio, das lojas abusadas aqui, Flávio! E a Salourinha! Pô, que bacana, bicho! Será que assim pode perceber? O Pato Taxista também, a sua primeira dama! Marine! Raquel! Alô, Josimar! Deixa a gente pensar que a gente é bobinho! É desse tempo, viu, maninho? Pode crer. Fazer você dançar, príncipe negro é o show. Ele é quem vai tocar e convida você pra dançar. Lucas Louco. Príncipe negro é o show. Cadê o Bruninho Demonitor da cúpula? Eu não tô vendo ele, rapaz. E convida você pra dançar. Fruto sensual. Tem que cruzar e cabecear, moleque. Olha, ó. Ó. O Tais e o Motora Branco! No Pará. Cada dia que passa eu fico louco por ti. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. E o nosso amigo Camelo, do 40 Horas, está aqui presente. Vai estar com a gente hoje lá na Escolinha Vermelhão. Um abraço! Alô, Clay, do Top Som. Batistão, quero ver tu dançando dessas aí, meu brother. Thank you. que dá os parabéns daqui a pouquinho. Pra galera que tá de aniversário, vai se preparando aí. Daqui a pouquinho tem os parabéns. Cadê o pânico, rapaz? A mulher dele tá no berço hoje também. Fazendo a tríplice coroa. E presença também, né, meu irmão? Planeta Show, Palmeiraço, Paraclube. E logo mais uma escolinha vermelhão. Tamo junto, hein? Eu não vou te deixar. Pode crer. E te perder. O Arthur Almeida dos Vingadores. Alô, Arthur! Ellison, DJ. Oficial da família Pop.